De 16 a 22 de setembro decorre a Semana Europeia da Mobilidade. Este é um projeto a nível europeu a que se associam a municípios de toda a Europa, incluindo também do nosso país. E falamos também de Oliveira do Hospital, o município de Oliveira do Hospital, que também se associou a esta Semana Europeia da Mobilidade, com um conjunto de iniciativas que decorrem já desde o dia 16, desde ontem, e até ao próximo dia 22 de setembro. Comigo aqui na Rádio Boa Nova tenho Filipa Coelho, engenheira do ambiente do Gabinete de Ambiente e Energia do município de Oliveira do Hospital. A Filipa, olá, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova. Filipa, é verdade, então, o município de Oliveira do Hospital a dizer sim a este projeto, a esta iniciativa da Semana Europeia da Mobilidade. Desde já, seja bem-vinda, obrigada por teres vindo. Podes-nos explicar um bocadinho o que é isto da Semana Europeia da Mobilidade? Olá, muito bom dia. Eu agradeço também a oportunidade de podermos estar aqui a divulgar este projeto, nomeadamente porque é a primeira vez que, de facto, o município de Oliveira do Hospital se associa a esta semana. A Semana Europeia da Mobilidade já se realiza, já vem na sua 18ª edição, já se realiza há 18 anos. Este ano, pela primeira vez, temos recorde no número de municípios e de localidades que estão a aderir, não só a nível nacional como a nível europeu. A nível nacional estão este ano inscritas 101 municípios, uhum, localidades, e esta semana pretende sensibilizar a comunidade para uma mobilidade mais sustentável. E porquê é que neste ano, então, Filipa, o município decidiu, então, aderir a esta Semana Europeia da Mobilidade? É preciso despertar as consciências de que, de facto, temos mesmo que mudar as nossas atitudes para sermos mais amigos do nosso planeta? Sim, porque eu acho que é cada vez mais importante. As questões do ambiente têm-se falado cada vez mais. E este tema da mobilidade, se calhar, era o tema que não estava vindo a ser muito explorado na nossa comunidade. E daí a importância de começarmos também a mudar esta vertente da mobilidade, de podermos andar mais a pé. A nossa cidade, por exemplo, até é pequenina, nós fazemos as deslocações a pé, se calhar até muito mais rápido do que se andarmos com o carro para trás e para a frente. Sim, é mais difícil arranjar lugar, por vezes, para estacionar, perdemos mais tempo do que se formos diretamente a pé àquele local. Mas é o comodismo, não é? Estamos, de Exatamente. Certa forma, mal habituados. Pronto, mas é isso que nós tentamos também mudar e fazer ver às pessoas que andar a pé ou de bicicleta, utilizar modos de transporte mais sustentáveis, nós vamos conseguir reduzir as emissões de dióxido de carbono que são emitidas para a atmosfera, melhorar a qualidade do nosso ar e tornar as nossas cidades e os nossos locais até mais agradáveis para se viver. E ao mesmo tempo, estamos a fazer aquele exercício físico que muitas vezes nos queixamos que não conseguimos fazer, porque não temos 30 minutos de tempo do nosso tempo dia. Tempo livre, não é? Tempo livre, não é? Queixamos-nos tanto disso, mas se calhar pequenos movimentos que podíamos fazer a pé, acabamos por não os fazer. E no fundo, nós queremos despertar estas consciências e alertar que de facto, olha, vamos deixar aqui o carro, tenho que dar àquela loja e à outra e tratar mais de um assunto, que se claro. Calhar indo a pé podemos... E já ajuda a fazer o exercício físico. Exatamente. Que tão bem faz, que também faz à saúde, claro. E assim ajudamos e contribuímos para um ambiente e um planeta mais sustentável. Na prática, Filipa, o que é que está então a acontecer em Oliveira do Hospital? Ou como é que acontece esta Semana Europeia da Mobilidade? Não se está a impedir as pessoas de andarem com os seus carros? Isso seria também muito radical. Não, apesar de que a adesão desta semana obriga a que se comemore o Dia Europeu Sem Carros. E o Dia Europeu Sem Carros é comemorado no dia 22 de setembro, que este ano calha um domingo, e de facto nós vamos ter que impedir a circulação de veículos numa determinada rua da nossa Sim, cidade. Sim, eu já espreitei no programa já. Exatamente. Pronto, portanto, é mesmo uma obrigatoriedade da adesão à semana, mas eu acho que também Vai alertar um pouco para... bem, aquela rua está fechada, mas vamos experimentar. Então, se formos lá a pé, se calhar... pronto, despertar também as questões das consciências, que já falámos, para essas questões todas. Já agora podes falar mais sobre esse dia e qual é que vai ser a rua ou a artéria da cidade que vai estar fechada à circulação. Pronto, nós vamos encerrar o trânsito a rua ascendente do Largo Ribeiro do Amaral, portanto as pessoas não são impedidas de, por exemplo, estacionar no seu automóvel, que é um bom parque de estacionamento que a cidade tem, de circular no próprio Largo, ou seja, acho que para iniciar vamos fazer aqui um pequeno gesto, encerramos apenas a avenida ascendente do Largo, para que as pessoas também possam ver que há medidas que podem ser feitas e que quem sabe até ao longo do ano ou noutras alturas possa repetir este tipo de ação e não só nesta semana. Isto é apenas, foi a primeira vez e como tal também não quisemos já impor um... Mas vai estar fixada algum tipo de informação? Está encerrada porque... Sim. Vamos ter editais já no final desta semana a justificar o porquê daquela avenida estar encerrada. Vamos ter uma atividade também da parte da manhã, que é uma caminhada e passeios de bicicleta, que convido desde já toda a comunidade a participar, com início às 10 da manhã no Largo Ribeiro do Amaral. Que é a iniciativa Vem Caminhar, Pedalar Connosco, sim, não é? Está inserida no tema exatamente desta edição da Semana Europeia. Sim, Caminhar e Pedalar em Segurança, sob o slogan Caminha Connosco. Então nós também vamos fazer isto na nossa cidade. Muito bem, portanto este é o último dia, o dia 22, mas a Semana Europeia da Mobilidade já começou ontem, não é? A dia 16 de setembro. Há outras iniciativas, queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, nós durante toda a semana vamos ter no edifício da Câmara Municipal, à entrada, vídeos de sensibilização para a utilização de transportes mais sustentáveis, a utilização da bicicleta. Vamos também distribuir folhetos que estão relacionados com uma campanha que o município também aderiu, que é Por um País com Bom Ar, que também tem dicas de mobilidade sustentável, escolher veículos de baixas emissões, utilizar transportes coletivos. Isso vai ser durante toda a semana. Depois, na quinta-feira, vamos ter a atividade Pedal em Segurança na Escola Básica da Oliveira do Hospital, em parceria com a Escola Segura, a GNR, onde vamos ter uma sensibilização para a prevenção rodoviária. Portanto, então, mesmo junto dos estudantes. Sim, mesmo mesmo dirigido aos alunos do primeiro ciclo. Sim. Pronto, vai ter uma pista de obstáculos com sinalética horizontal, vertical, vão simular serem condutores e serem peões, no fundo também para alertar estas questões de como passar uma passadeira ou conduzir de uma forma mais sustentável, porque realmente há coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia e depois transmitir isso também aos pais, porque nós sabemos que as nossas crianças são um bom veículo de comunicação, não é? Eles são tipo esponja que absorvem tudo e depois partilham connosco em casa, exatamente. Não é? É assim que acontece. Na sexta-feira vamos também ter uma caminhada às 10 horas, que terá início no Largo Ribeiro do Amaral, é uma caminhada pequenina, com o tema Vem Caminhar Connosco, que é exatamente o tema da semana, e queremos também sensibilizar aqui vamos trabalhar com alunos do pré-escolar e queremos sensibilizá-los também para essa questão da mobilidade sustentável, vamos atravessar vários sítios da cidade críticos, passadeiras, e tentar mostrar-lhes exatamente essa, alertá-los para os perigos que também existem dos veículos a circular e tentá-los fazer também perceber que andar a pé é fixe. É fixe, mas há regras que têm que ser cumpridas, claro, também para quem anda a pé, não é? É isso mesmo. Também no sábado têm outras iniciativas, não é? Sim, vamos ter uma exposição de veículos elétricos e híbridos que vai decorrer no Largo Ribeiro do Amaral e, a par disso, vamos ter várias atividades para as crianças. Vamos ter um insuflável e uma pista de obstáculos com sinalética horizontal e vertical que as crianças também podem brincar e aprender ao mesmo tempo, como forma de prevenção também rodoviária, à semelhança do que vai decorrer durante a semana. Muito bem. E a par de tudo isso, a Rádio Boa Nova também está envolvida nesta Semana Europeia da Mobilidade, a convite do Gabinete de Ambiente e Energia, com a passagem de vários spots com mensagens alusivas a esta Semana Europeia da Mobilidade e a incentivar para boas práticas de mobilidade sustentável. Portanto, também é para o município um reconhecimento de que, através da Rádio Boa Nova, se consegue alcançar um público maior. Sim, para além destas pequenas ações que vamos fazendo durante a semana, é claro que a rádio também é um meio de comunicação importante, tal como as redes sociais, conseguimos fazer chegar a mensagem mais longe e a mais pessoas, que é isso que também importa, não é? Portanto, é preciso defender o planeta, é preciso então termos uma melhor consciência no que toca à mobilidade de cada um, também optar por veículos mais amigos do ambiente, lembrar que, por exemplo, o município de Oliveira do Hospital já dispõe de um veículo, sim, não é? Sim, é 100% elétrico, ou seja, ele não emite emissões de CO2 para a atmosfera enquanto está. E já se vão vendo alguns... Já aqui em Oliveira já temos alguns veículos que são totalmente elétricos. Ou seja, e até se notam bem, porque são muito suavezinhos, o seu barulho. Pouco ruidosos, não é? Também se vêem muitas motas também, uhum, elétricas, portanto, há cada vez mais pessoas a aderir, que outras tantas também o façam, porque assim estamos todos a proteger o nosso ambiente. Filipa, não sei se queres adiantar mais algo, uma ideia a propósito desta Semana Europeia da Mobilidade, que não seja apelar a que toda a gente possa aderir e contribuir com o seu civismo para esta iniciativa. Pois é, era mesmo isso, era apelar não só para a participação nas atividades que são abertas à comunidade, como também tentar no seu dia-a-dia fazer pequenos gestos que se cada um de nós fizer esse pequeno gesto, talvez seja um bom contributo para uma melhoria do nosso ambiente. Exatamente, para nós e para as gerações vindouras, é isso. Exatamente. Filipa, muito obrigada por teres vindo à Rádio Boa Nova. Filipa Coelho é engenheira do ambiente, do Gabinete de Ambiente e Energia do município de Oliveira do Hospital, hoje então na Rádio Boa Nova, a dar conta desta iniciativa, a Semana Europeia da Mobilidade, que decorre até ao próximo dia 22 de setembro. Ficamos por aqui, até logo.